A realidade captada pelos nossos sentidos não abarca tudo o que há. Experimentamos que existe algo muito maior que transcende tudo o que conseguimos conhecer. Uma das expressões dessa transcendência é o que, em linguagem religiosa, consideramos milagre, ou seja, o reconhecimento pela fé da ação de Deus em nossa vida. Eventos extraordinários para muitos, os milagres são comuns na vida dos santos. Por isso, conseguir viver santamente já é um milagre, uma graça de Deus. De fato, Jesus deu esta orientação a todos os seus seguidores. Sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Os fiéis recorrem aos santos e santas para alcançar uma graça que parece inalcançável sem a ajuda de quem sempre viveu intimamente unido a Deus. Santa Elizabeth, também chamada Santa Isabel da Hungria, é um belo exemplo dessa proximidade a Deus que a torna próxima aos irmãos e irmãs, sobretudo aos enfermos e pobres. A princesa Elizabeth nasceu na Hungria, em Bratislava, hoje capital da Eslováquia, em 1207, em uma família cristã. Naquela época, era costume que os nobres combinassem o casamento dos filhos quando ainda eram pequenos. Assim, seu pai, o rei André II, prometeu a pequenina Elizabeth ao príncipe Ludovico da Turíngia, região da atual Alemanha. Por isso, com apenas 4 anos de idade, a princesa foi levada para aquele reino para ser educada na cultura de seu futuro marido. 10 anos depois, celebrou-se o casamento. O noivo tinha então 21 anos e já era o rei da Turíngia com o nome de Ludovico IV. Os jovens esposos construíram um casamento feliz, do qual tiveram 3 filhos. Mas, quando Elizabeth tinha apenas 19 anos e estava grávida da 3ª filha, seu marido foi lutar na cruzada. Ela então assumiu a responsabilidade do reino com seu castelo e muitos vilarejos. Nessa ocasião, sob um inverno extremamente duro, além da carestia, a peste e a varíola dizimavam a população. Infelizmente, seu amado companheiro contraiu uma enfermidade e faleceu antes de chegar a seu destino. A rainha, com imensa dor, soube disso logo após o nascimento da criança e, a partir de então, enfrentou muitíssimas adversidades. Ela normalmente se vestia com simplicidade e era uma pessoa de oração, extremamente atenta às necessidades dos pobres e dos doentes. Devido a isso, a família de Ludovico a rejeitava, alegando não ser este o comportamento esperado de uma rainha. Eles achavam que sua excessiva generosidade punha em risco as reservas da corte. Com seu marido por perto, compreendendo-a e apoiando-a em tudo, Elizabeth podia cultivar as virtudes que trazia em si. Mas, tão logo ele lhe faltou, sua sogra e seus cunhados a acusaram de dissipar o patrimônio real, até que ela foi obrigada a renunciar à sua herança, deixando-a toda para seus filhos e a sair do castelo. Mesmo assim, Elizabeth se manteve firme na fé e na prática da solidariedade. Sabia que seus filhos seriam bem educados e buscou abrigo em um mosteiro onde uma tia sua era superiora. Ali trabalhou por alguns meses e seguiu auxiliando os doentes. Então os cruzados que tinham partido com seu marido regressaram e exigiram que ela fosse restituída a seu lugar de direito. Entretanto, a rainha não quis mais voltar a viver no palácio. Tomou sua parte da herança e mandou construir um hospital em Marburg, ao qual deu o nome de São Francisco de Assis, santo que 1 ano antes fora canonizado. Entregou a direção do hospital aos franciscanos e, juntamente com um grupo de senhoras caridosas, passou a cuidar dos enfermos. Morava no próprio hospital e trabalhava arduamente, acompanhando ainda com suas orações todos os moribundos que pediam seu auxílio. Impressiona a quantidade de testemunhos de curas e conversões que ela realizou. Finalmente, essa incansável lutadora acabou por contrair também uma doença grave. Viveu com e como os pobres até o final de sua vida. Recusou, inclusive, voltar à Hungria, sua terra, para se tratar. E por isso, com apenas 24 anos, a 17 de novembro de 1231, partiu desse mundo. Nessa data, se celebra sua festa litúrgica, devido aos muitos prodígios por ela realizados, atestados tanto em vida quanto após sua morte. Apenas 4 anos depois, ela foi proclamada santa. É a padroeira da Ordem Franciscana Secular. Também sua filha menor, Gertrude, foi depois canonizada pela Igreja. Amável Santa Elizabeth, Jesus era para ti o amigo próximo, o irmão e o Senhor de tua vida, e o servias em cada doente e pobre. Por isso, pudeste experimentar a justiça e o amor divinos, transformando a realidade e a história do teu povo durante tua breve vida. Intercede a Deus por nossos enfermos e por todos nós, para que, sensíveis à dor dos irmãos, possamos também auxiliar a quem mais necessita de nossos cuidados. Assim seja.